graças que Jesus está do céu a te guardar. Clame ao Senhor pelo solene livramento, e Deus do céu te dará o alento. Quando a tristeza vier tua vida afligir, não te esqueças que Jesus está do céu a te ouvir. Diga a Jesus que tua vida vai perecendo, e ele dirá que te quer vivendo. E não deixe que motivo algum te afaste de Cristo, pois senão muito irás sofrer por isto. Não deixe que as lágrimas inundem teu olhar, mas em Cristo deves tu confiar. Não deixe que as lágrimas inundem teu olhar, mas em Cristo deves tu esqueças que Jesus está bem perto a te guardar. Diga a Jesus que o teu viver está atribulado, e mais ele estará ao teu lado. Quando a dor vier morar no teu coração, de pedir que Cristo pegue em tuas mãos. Caia de joelhos humildemente em oração, e ele dará a divina unção. Mas não deixe que motivo algum te afaste de Cristo, pois senão muito irás sofrer por isto. Não deixe que as lágrimas inundem teu olhar, mas em Cristo deves tu confiar. Não deixe que as lágrimas inundem teu olhar, mas em Cristo.